Ouça o som da tribo. Mais que um programa. O som da tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O som da tribo. O som, o som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Pontualmente 7 horas, entrando e invadindo a sua área, o Som da Tribo, via 96 FM. E também radioportalweb.com.br, retransmitindo o Som da Tribo via internet para todo o planeta Terra. E desde já você pode ir ligando em 3421-1507 e participe do Som da Tribo. Como sempre, brindes interessantes para você. Tá valendo um ingresso para você curtir a prévia dos Astras Fest. Um ingresso para a prévia dos Astras Fest. E também um kit água de cheiro Ideale. Unissex, renove-se na água de cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Então tá valendo um ingresso para os Astras Fest, a prévia que vai rolar aí em abril. E também um kit água de cheiro Ideale. É só ligar 3421-1507, fazer sua inscrição. Ao final do programa, rola o sorteio. Eu sou da tribo. Programa independente que... tem a galera que acredita no projeto Som da Tribo, que dá aquela maior força ao programa. FTC, eu sou FTC, seja também, acessa aí www.ftc.br. Metropolitim, manda pra galera, Tim, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Super liquidação da Metropolitim, liquidação de verão, descontos de até 50% na Metropolitim. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Matrículas abertas, novas turmas agora em 2010. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Verão, Anima Pop. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor, hein? Colégio Opção, comprovadamente o melhor, da quinta série ao pré-vestibular. Matrículas abertas, é só ligar 3422-7000. Tem opção no centro e opção no bairro Candeias. Espaço X, verão, férias é no Espaço X. Super promoção de verão no Espaço X, em moda masculina, feminina e infantil. Descontos de até 70%. Água de cheiro, agora em até 6 vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Som da Tribo tem o apoio de Letras e Prosa, livraria para ler e refletir cultura. Até o dia 27, super feirão de livros com descontos reais de até 50%. Drops Moda Alternativa, Shopping Conquista Center, terceiro piso. A entrada pela rua Ernesto Dantas, no centro. Aí se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade também no Orkut e o Twitter do Som da Tribo. twitter.com/osondatribo. Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? Seria um grande erro a cometer. Logo você que tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h08. Você curtiu Pete Fracasso, nova música da Pete aí, Vivendo do Ócio, para Mônica, as duas primeiras do Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421-1507, participe, interaja do Som da Tribo. 3421-1507, tá valendo ingresso pra você curtir os Astras Fest, a prévia que rola em abril. Então liga pra cá, já tá valendo ingresso aí para os Astras Fest, a prévia. Vai rolar em abril, ingressos limitados, hein? Então liga pra cá e concorra. Tá valendo também um kit Ideale Unissex da Água de Cheiro. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso, 3421-2039. Liga pra cá, 3421-1507. Participe aí do sorteio do Som da Tribo. Vai ligando, hein? 3421-1507. Olha, você deve estar imaginando que a Jaqueline Jack não está aqui no programa hoje. Pois é, tem um motivo muito nobre e muito justo. Hoje é aniversário de Jaqueline Jack. Parabéns aí à popstar, a mega estrela do Som da Tribo. Devald de Andrade também está mandando um abraço aí para ela. Manda aí, fica à vontade, Devald. Abraço, Jaqueline. Feliz aniversário. Pois é, parabéns aí à nossa popstar, a estrela maior do Som da Tribo, Jaqueline Jack. Parabéns, muitos anos de vida. Muitos beijos, muitos abraços à galera do Som da Tribo toda, mandando aquele beijo, aquele abraço, aquele carinho para Jaqueline Jack, que hoje, por um motivo muito nobre, está comemorando seu aniversário com toda a sua família e amigos. Não vê o Som da Tribo, mas está ouvindo o programa. Beijão, Jack, vida longa, sempre assim, inteligente, esperta e curtindo boa música e bom gosto em tudo que você faz e acontece. Valeu! Aí se você quiser mandar abraços também para Jaqueline, liga para cá que a gente manda os parabéns para ela. Combinado? O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Hoje às 9 da noite no Viela Sebo Café tem Bruno Lima. Bruno Lima, muito pop MPB. Viela Sebo Café fica ali na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações é só ligar 3421-3266. Então, Bruno Lima toca hoje no Viela Sebo Café. Às 11 da noite, no Apogeu, Noite das Baquetes. Noite das Baquetes com Iracema Miller e Bia Novaes. O Apogeu fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. Então, Iracema Miller e Bia Novaes hoje no Apogeu. E no dia 10 de março, no Teatro Carlos de Jeová, tem Cama de Jornal e War Cry dos Estados Unidos. Ingressos no local e no dia por apenas R$5. Já no dia 26 de março, confirmada aí, tributa a Legião Urbana no Centro de Cultura. No dia 3 de abril, hein? Às 9 da noite, dia 3 de abril, agora no mês de abril, no Teatro Carlos Jeová, Astras Fest Prévia, com Blasfêmia, Rise Again, Randômico e também Astras Band, mais dançarinos, vídeos e sorteios de tatuagens. Então você não pode perder, dia 3 de abril, às 9 da noite, no Teatro Carlos Jeová, Astras Fest, a prévia, hein? Com Blasfêmia, Rise Again, Randômicos e Astras Bands. Também em abril, no dia 10, um sábado, na concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, vai rolar o Dark Celebration, segunda edição, com Mikchan, Inside Hatred, Crucifixion e Escárnio de Salvador. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, na rua Siqueira Campos. Já está à venda aí um novo CD da banda Cama de Jornal, punk rock de conquista na Letras e Prosa. Corra e compre logo o seu. Acesse aí as mídias alternativas que dão aquele maior apoio ao Som da Tribo. Blogdoanderson.com, blogdoanderson.com, blogdjdavi.com e o distintivoblue.blogspot.com, que vai reproduzir o Som da Tribo amanhã na íntegra pra você. Então é só, se você perdeu o Som da Tribo amanhã, mudou de endereço, hein? É só você acessar distintivoblue.blogspot.com. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? We'll be right back. 7h20, você curtiu 3 Days Grace, Break Benjamin, I Will Not Ball, aqui no Som da Tribo. Manda abraços pra galera que já está curtindo o Som da Tribo. A Carol foi a nossa primeira ouvinte de hoje, Carol do Bairro Brasil. Carol, manda, liga pra cá e fala seu sobrenome, certo? Tem várias Carol aí no Bairro Brasil. Carol do Bairro Brasil está curtindo o Som da Tribo, que é o Rio Metallica. A Gleide também do Colveima, que é o Guns N' Roses, e manda alô para o Destruidor de Demônios do Bairro Cadija, Gleide. Também o Romário, do Cidade Maravilhosa, que ouviu Rolling Stones e manda um alô para toda a galera que está ouvindo o Som da Tribo. Mais abraços aqui. A galera de Seu Boneco, aí no Veloso. Seu Boneco, o seu papai aí, o seu Rosalvo, a sua irmã Dega, o sobrinho Vinícius e Bola, o seu irmão, a galera toda aí do loteamento Veloso, a família do Seu Boneco, que não perde o Som da Tribo. Vai ligando pra cá que a gente manda aquele abraço pra você também. 3421-1507. E tá valendo também ingressos pra você curtir os Astras Fest Prévia, que vai rolar dia 3 de abril no Teatro Carlos de Alvaro. Além do ingresso, tá valendo também um kit água de cheiro Ideal e Unissex. Renove-se na água de cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. É só você ligar 3421-2039. Aí pra concorrer aos brindes é você ligar 3421-1507. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Ó, Charles Gavan explica aos fãs motivo de sua saída da banda Titãs. O baterista Charles Gavan enviou um e-mail aos fãs dos Titãs esclarecendo os motivos que o levaram a deixar os Titãs. O anúncio da saída do músico foi feito sexta-feira passada, dia 12, em um comunicado oficial emitido pela banda. Segundo Gavan, não há problemas entre ele e os outros integrantes do grupo, e sua saída foi devido a um esgotamento físico e mental. Para o posto de Gavan, a banda chamou o baterista Mário Fabri. Então tá esclarecido aí os motivos que levaram Charles Gavan a deixar os Titãs. Mais uma notícia legal aqui. B.B. King, o bluesman, se apresenta no Brasil em março. Em março, o bluesman B.B. King retorna ao Brasil para 3 apresentações nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Depois, o músico, que este ano completa 85 anos de vida, segue para a Argentina e para o Chile. Apesar de ter anunciado uma turnê de despedida em 2006, quando passou pelo Brasil, o músico resolveu continuar na ativa. Para a nova turnê chamada One More Time, o bluesman escolheu alguns poucos países. E o Brasil, sempre elogiado pelo músico, está entre eles. Arquivo Nacional. Ó, no Arquivo Nacional você vai curtir Engenheiros do Hawaii e Cazuza.

som da tribo. Curtiu Cazuza, sempre Cazuza, Ideologia, antes Engenheiros do Hawaii, ninguém igual a ninguém. Abraço aí para Léo Santos, grande Léo Santos, comunicador aqui da 96 FM, ouvindo o som da tribo. Abraço também para Dani Marques, a cantora Dani Marques, aí no bairro Guarani, na Olavo Ramos. Também o Eudes Dias, da Rua P, do bairro Cidade Modelo, a galera que não perde o som da tribo. Manda abraço também para a galera aqui. O Lázaro Vitor, da Avenida Guanambi, do Mercado Mino, no bairro Brasil. Joandro Melo também. Marcos Paulo, da Rua Santo Antônio, ele que trabalha na Laser Mundial, mora no Alto Maron. Também Aldo Pereira, George Teixeira, Josiane, Ana Júlia e Anderson e Awana. Anderson, Awana, Ana Júlia, Josiane, George Teixeira e Aldo Pereira, galera do loteamento Bateias. Também McDonald e Marco Aurélio aí no bairro Recreio. Paulo Martins no bairro Jurema, galera da Band FM ouvindo o som da tribo. Vitor Miranda, da Rua João Abuchedid, bairro Recreio. Também abraços aí para Antônio e Elzita Bittencourt no ponto central do Marçal. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais o Som da Tribo. Enquanto isso, liga pra cá, 3421-1507. Kiki e Devald estão aqui esperando sua ligação, hein? É só ligar, 3421-1507. Tá valendo ingresso pra você curtir os Astras Fest, a prévia, e um kit água de cheiro ideal e unissex. É só ligar, 3421-1507. A linha está desocupada, liga. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. Mais que um programa, o Som da Tribo. Agora são 7 horas e 38 minutos. Já estamos de volta com o Som da Tribo rolando pra você via 96 FM. Aí se você por um acaso perdeu o Som da Tribo de hoje, algum trecho, alguma parte, é só você amanhã acessar aí o distintivoblue.blogspot.com. Distintivo Blue, Distintivo Blue, no singular mesmo, .blogspot.com. Aí você pode ouvir o Som da Tribo novamente. Você também está convidado a acessar aí blogdoanderson.com e também blogdjdavi.com, as mídias alternativas que dão aquele up ao Som da Tribo. O Som da Tribo tem um oferecimento de FTC, eu sou FTC, seja também Espaço X, verão, férias, é no Espaço X, colégio, opção, quem pensa grande, escolhe o melhor, hein? Água de cheiro, renove-se na água de cheiro, Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo, CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. E Metrópole Team, moda pra galera, Team. Aí se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade também no Orkut e o Twitter do Som da Tribo, é só seguir twitter.com/osondatribo. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? We'll be right back. são 7h47, Alice in Chains, Shake My Brain e AC/DC War Machine aqui no Som da Tribo. Manda abraços pra galera que está ouvindo o Som da Tribo. Anderson, a Rita, Lene, Gildécio, Lene, Rita e Anderson, a galera do bairro Panorama. Também tem o André do bairro Ibirapuera mandando abraços aí para Daiane e Mara Freire, da cidade de Ituaçu, tá certo? O André do bairro Ibirapuera tá mandando abraços aí para Laiane e Mara Freire, da cidade de Ituaçu. Também abraços aí para o nosso brother aí, o DJ Davi, girando pelas ruas da cidade, curtindo o Som da Tribo. Grande DJ Davi, sempre ouvindo o Som da Tribo. Abraços também para Oliécio, Mary e Sandrinha aí no bairro Recreio. Carlos Dalmada no Inocop 2. Marlon Costa, Marcelo e Fabriciane no Vila Serrana 3, a galera ouvindo o Som da Tribo. Também tem o Antônio do Ponto Central do Marçal, Antônio Bittencourt do Ponto Central do Marçal. Manda um alô para Jaqueline Jack. Parabéns aí para Jaqueline Jack, aniversariante de hoje. Tá dado o recado. E pede um alô para toda a galera do Ponto Central do Marçal que está ouvindo o Som da Tribo. E parabeniza aí a gente aqui, o Miguel Corso, pelo espaço que está conquistando no Rádio de Conquista. Valeu, Antônio. André da Letra Silk, grande André. Manda um alô para a sua mãe, Dona Cida, a galera que está ouvindo aí, Som da Tribo, galera da Letra Silk, grande André. E também a sua irmã Graça, galera do Bairro Brasil, a família de André da Letra Silk. Graça, Cida e André ouvindo o Som da Tribo aí no Bairro Brasil. Também tem o Ricardo, irmão do André. Toda a família do André ouvindo o Som da Tribo. Grande Paula Babilônia também ouvindo o Som da Tribo. Ela e Darius aí no Mirante do Candeias. Tá mandando um alô aí para Edivan. E quer ouvir Raul Seixas. Então tá dado um abraço aí, Paula Babilônia e Darius, mandando um abraço aí para Edivan, aí no Mirante do Candeias, curtindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Ó, daqui a pouquinho, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Bruno Lima, muito pop MPB. O Viela Sebo Café fica ali na Rosqueira Campos, na Letras e Prosa. Se você quer mais informações, é só ligar. 3421-3266. Às 11 da noite, no Apogeu, vai rolar Noite das Baquetes, com Iracema Miller e Pia Novaes. O Apogeu fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo, depois do Alto Maron. Em março, no dia 10, no Teatro Carlos Jeová, vai rolar Cama de Jornal e War Cry dos Estados Unidos, ingressos apenas R$ 5,00. Em março ainda, só que desta vez, no dia 26 de março, tributa a Legião Urbana no Centro de Cultura. Aguarde mais detalhes. Agora vamos para abril, hein? No dia 3 de abril, às 9 da noite, no Teatro Carlos Jeová, vai rolar os Astras Fest, a prévia, com Blasfêmia, Rise Again, Randômicos e Astras Band. Vai rolar também mais dançarinos, vídeos e sorteios de várias tatuagens. Em abril, no dia 10, um sábado, na concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, vai rolar o Dark Celebration, segunda edição, com Mikchan, Inside Hatred, Recrucifixion e Escárnio de Salvador. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, na Siqueira Campos. Corra e compre logo o seu CD novo da banda Cama de Jornal, Punk Rock de Conquista. Compre o seu na Letras e Prosa por apenas R$ 7. Acesse aí as mídias alternativas que apoiam o Som da Tribo. Distintivo Blue, distintivoblue.blogspot.com, blogdjdavi.com, blogdoanderson.com. Som local, o Som da Tribo. Olha, no Som local você vai curtir Batalhantes, Pobre de Nós Brasileiros, uma banda de Vitória da Conquista dos anos 80, e também a banda Cama Jornal Punk Rock de Conquista do CD novo. Som local, o Som da Tribo. Corrupção está a mil. Ninguém sabe. região tem Metrópole Team. Tem Metrópole Team. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Team. Conheça o Metrópole Team. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Team. Rua Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole Team. Metrópole Team. Som local. O som da tribo. Você curtiu o Princípio Ativo, Cama de Jornal e Batalhante. Só aqui no Som da Tribo que você ouve as bandas alternativas da cidade. Manda um abraço aí para quem, Kiki? Quem é o aniversariante de hoje, Kiki? Jaqueline Jack tá aniversariando hoje. Diz que me encontrou ontem na rua, disse que viria aqui comemorar com a gente no Som da Tribo. Nada, mas né? Tá lá com a família dela, tá comemorando, tá feliz. Parabéns aí à nossa popstar Jaqueline Jack. Muitos anos de vida, muita inteligência, muita saúde, muita paz, bom gosto musical que ela sempre tem, né? Nossa parceira aqui do Som da Tribo. Devold também quer mandar um abraço pra Jack aí. Mande aí, Devold. Feliz aniversário, Jack. Beijos pra você. Curta o Som da Tribo aí. Beleza? Beleza. Ó, Jack, daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente vai mandar as músicas legais aí que você pediu, o Oasis, o Metallica. Pode falar, Kiki. Não, a gente é só avisar pra Jack que a gente tá saindo daqui a pouco e vai bater aí, viu, Jack? Beleza, convidar toda a galera pra ir curtir o aniversário de Jaqueline hoje aí na Avenida Guanabi. Pode ir aí, viu, galera? A galera do Som da Tribo. Tendo um grande baile aí na casa de Jaqueline e a família toda esperando a galera aí comemorar o aniversário de Jaqueline. Valeu, Jack. Beijão. Vida longa. Vamos ao breve intervalo comercial. Já já tem mais o Som da Tribo. Segura a onda aí. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. Mais que um programa, o Som da Tribo. Agora são 8:02. Rolando o Som da Tribo pra você via 96 FM até as 9 da noite. Som da Tribo tem um oferecimento de Espaço X. Super liquidação de verão no Espaço X. Moda masculina, feminina, infantil. Verão, férias é no Espaço X. Descontos de até 70% na mega liquidação do Espaço X. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Em Colégio Opção, comprovadamente melhor da quinta série ao pré-vestibular. Matrículas abertas. É só ligar, 3422-7000. Tem opção no centro e opção também no bairro Candeias. Água de Cheiro, agora em até 6 vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Super liquidação da Anima Pop. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Matrículas abertas, 3423-8700. Metropolitim, manda pra galera. Tim Rô, Ernesto Dantas, 85 no centro. Liquidação é na Metropolitim, 50% de desconto. FTC, eu sou FTC, seja também. Aí se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/osondatribo. Tem a nossa comunidade também no Orkut. Então vamos tocar as músicas aí do aniversariante, Jaqueline e Jack. Parabéns para Jack. Tocar Oasis e Metallica, que ela gosta pra caramba. Mas antes disso, liga pra cá, 3421-1507. Peça o seu alô, interaja com o Som da Tribo e concorra também aos ingressos para os Astras, a prévia que vai rolar dia 3 de abril, os Astras Fest. E também tá valendo o kit Água de Cheiro Ideale Unisex. Rock no volume máximo. O Som da Tribo. We'll be right back. Tribe Sound. And then, baby, are you here? We'll be right back. vai encarar. Agora são 8h16 aí, as duas músicas para o aniversariante Jacqueline Jack, Metallica One, Oasis, Some Might Say, aqui no Som da Tribo. Parabéns, Jacqueline Jack. Olha, muita gente ligando pra cá, desejando feliz aniversário para Jack, o Madison Almeida, o Seu Boneco, Tô em Beleza, Anderson Oliveira, toda a galera aí, o DJ Davi também, toda essa galera que são amigos da Jacqueline Jack, mandando abraços aí, parabéns para Jacqueline Jack, aniversariante de hoje do Som da Tribo. Abraço aí para Rai, Liz, Igor e Dani, a galera aí do Sebo Livreiro, que não perde o Som da Tribo. Também tem abraços aqui para Gisele, Jéssica, Carlos Augusto do bairro Jurema. Gisele, Jéssica, Carlos Augusto, a galera do bairro Jurema. Viviane Rodrigues, da cidade Barra do Choça, não perde o Som da Tribo. Abraço também para Marcinha, a esposa de Kessler, aniversariante da semana também. Marcinha, esposa de Kessler, aniversariante da semana aí no bairro Ibirapuera. Anthony e Kessler, a família Kessler, ouvindo o Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421-1507, tá valendo um kit ideale, unissex da Água de Cheiro e ingressos para os Astras Fest, a prévia. O Som da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Ó, daqui a pouquinho, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Bruno Lima, muito pop e MPB no Viela Sebo Café. O Viela Sebo Café fica ali na rua Siqueira Campos. Às 11 da noite, no Apogeu, Noite das Baquetes, com Iracema Miller e Bia Novaes. O Apogeu fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. Em março, no dia 10, no Teatro Carlos Jeová, tem Cama de Jornal e War Cry, dos Estados Unidos. Ingressos apenas R$ 5,00. No dia 26 de março, tributa a Legião Urbana no Centro de Cultura. Já no dia 3 de abril, às 9 da noite, no Teatro Carlos Jeová, tem os Astras Fest Prévia, com Blasfêmia, Rise Again, Randômicos e Astras Band. Mais dançarinos, vídeos e tatuagens. Em abril, no dia 10, um sábado, na concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, tem o Dark Celebration, segunda edição, com Mikchan, Inside Hatred, Recrucifixion e Escárnio de Salvador. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, na Siqueira Campos. Já está vendo o novo CD da banda Cama Jornal, Punk Rock de Conquista, na Letras e Prosa. Compre logo o seu. Acesse aí blogdoanderson.com, blogdjdavi.com e distintivoblue.blogspot.com. Se você perdeu o Som da Tribo, não se esqueça, amanhã está disponível no distintivoblue.blogspot.com. O Som da Tribo. Ok, baby. Vai encarar. Família e ser Seu gozo e fica remoendo até o som da tribo. A sua parada obrigatória. Agora são 8h29, você curtiu Arnaldo Antunes, o Invejoso, antes Móveis Coloniais de Acaju, o tempo aqui no Som da Tribo. Manda abraços para o Vilmar Ferreira, que manda abraços para todo mundo do São Vicente que curte o Som da Tribo. Grande Vilmar Ferreira. Antônio também manda alô para o pessoal do Povoado da Choça, o Povoado da Choça curtindo o Som da Tribo. Abraço aí para Kesley Banda, que vai tocar hoje no Clube Tropical ao lado do Los Pampas. Abraço aí para toda a galera da banda de Kesley aí. Fernando Russano, Kessler, quem mais? Esqueci mais alguém da banda. Ei, Rubenildo, lembra aí, Rubenildo Metal? E é o seguinte, o Plácido, que está organizando aí o Tributo à Legião Urbana, está informando que o evento Tributo à Legião Urbana foi cancelado. Por que foi cancelado? Porque o Centro de Cultura está igual a igreja, tem horário para começar e para terminar. Então o limite máximo de terminar shows no Centro de Cultura é 10 horas da noite. Quando Paulo Macena assumiu o Centro de Cultura, pensávamos que a coisa iria melhorar. E muito pelo contrário, piorou e muito. É, a administração de Paulo Macena, do governo Jacques Wagner, incompetentíssimo o governo Jacques Wagner, não faz nada pela cultura. E quando faz, faz uma coisa retroceder, ou seja, o Centro de Cultura não tinha limite de horário. Nem na época da ditadura, agora com o governo democrático do PT, alinhado com o governo daqui, com o governo Lula, o Centro de Cultura restringe o horário para 10 horas da noite. Num show de quinta-feira do Grito Rock, a banda de Curitiba estava tocando, ainda ia tocar duas ou três músicas. A administração do Centro de Cultura cortou vergonhosamente os microfones da banda. A banda não pôde fazer encerramento do seu show. Então, uma atitude bem chata e deselegante por parte de um centro que quer fazer cultura. Como que quer fazer cultura se não deixa que as pessoas se manifestem? Queria a opinião de Rubenildo Metal aí. Sobre isso? Isso aí, Rubenildo. É uma vergonha isso aí. É uma vergonha, né? Eu acho uma vergonha. Você entendeu? Mas a gente não pode nem admirar, né, Miguel? Diante de tantas coisas que estão acontecendo aí. É verdade. Por parte do governo, por parte municipal, eu acho que estadual, federal. Artistas locais deveriam fazer uma manifestação. Já está na hora da classe artística mais prejudicada. Por que que as peças de Salvador vêm e podem ficar aí até sei que horas? E a galera quer fazer os eventos, não tem horário. Isso é um absurdo. A administração de Paulo Macena, viu, galera? Todo mundo aí fique sabendo que administra o Centro de Cultura. Não estou querendo jogar ninguém contra ninguém. Fato é fato. Isso é um fato. Paulo Macena que administra o Centro de Cultura. Então, ele é que tem que buscar a solução para esse caso. E se ele quiser vir aqui no programa se defender e argumentar, o programa está aberto. A gente não está querendo causar inimizade com ninguém. A gente é até amigo. E ele, vou até convidá-lo para ele vir justificar o porquê que o Centro de Cultura virou uma igreja agora que tem horário para terminar. Beleza? Primeiro, acho que era 9, né, Miguel? Antes era 9 lá. A concha era lá fora, 9 horas ao sábado, domingo às 10. Não há horário, é o que você falou, né, Miguel? Não há horário para produzir cultura, né? Quer dizer, um local público que está privatizando aos poucos. Isso é uma forma de privatização. É verdade. E é o que você falou, outra coisa que você falou também, que prestigia artistas de outros lugares e cadê... E castra os daqui, né? Os artistas da terra, né? Limita horário. Então tem que fazer matinê. Aniversário de criança, essas coisas no Centro de Cultura. Começar 10 da manhã e terminar 3 da tarde. Os eventos no Centro de Cultura agora. E quando a gente vê uma atitude dessa de um partido, como o Partido dos Trabalhadores, isso, aí é que surpreende ainda mais. É. Mas quando teve a amostra, teve shows que foi... Né? Isso, até 3 horas da manhã, uma hora, duas horas. Geralmente começava, era 10 mesmo. Enquanto terminava a sessão lá dentro do cinema, o show não começava. Por que que a amostra de cinema conquista... extrapolava os horários. A participação da prefeitura. Ninguém ia lá desligar o microfone de ninguém. Por que que ninguém desligou, né? Mas esse é um ano eleitoral, a gente, cidadão que tá ouvindo aí o Som da Tribo, também pode decidir isso nas urnas, né? Isso aí, decida nas urnas. Olhe bem, aí a gente imaginava que a administração do Centro de Cultura fosse evoluir e melhorar. Ao contrário, regrediu. Correto? Aí, ó, a galera da banda de Kessler, o Marcelo, o Pel, que toca baixo, o Fernando na guitarra, o Russano na bateria e Kessler vocal e guitarra. Kessler e banda se apresentando hoje no Clube Tropical ao lado da Los Pampas. Tá dado o desabafo, o recado? A gente vai a um breve intervalo comercial, daqui a pouco voltamos aí com o Rubinil do Metal, prestando esclarecimentos o porquê que ele está em baixa e o porquê que faliu o blog do Rubinildo. Tá certo, Rubinildo? Tá certo. Tô aqui. Se você tem alguma pergunta pro Rubinildo, é só ligar. 3421-1507. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. Mais que um programa. O Som da Tribo. Agora são 8h37. O professor de Seu Góis diz que sente falta disso aqui. Ele quer que a risada de Magu sempre ecoe aqui no Som da Tribo. Abraço aí para o professor de Seu Góis da universidade, ouvindo sempre o Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Interage aqui com o Som da Tribo. Som da Tribo também tá igual a igreja. Tem que terminar daqui a pouco, 9 horas. Tem horário pra terminar também. Não fica atrás, não. Vou dar um abraço aí pra galera que tá ouvindo o Som da Tribo. Marili, Thalita, Wilson e Mari, aí na Avenida Encruzilhada, no bairro Brasil. A galera que não perde o Som da Tribo. Abraço também para Jaqueline, a professora aí do Colégio Portinari, na Vila Serrana 2. Raquel Dantas, na Avenida Paramenim, no bairro Brasil. André da Letra Silk, Graça Cida, Ricardo, a galera aí da Letra Silk no bairro Brasil, sempre ouvindo o Som da Tribo. E Maria José também. Ó, vamos aos clássicos da tribo. Daqui a pouco, depois dos clássicos da tribo, tem Rubenildo Metal esclarecendo detalhes por que faliu o blog do Rubenildo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir Rage Against the Machine e Foo Fighters. Segura a onda. Clássicos da Tribo. Do what they told you. Now you do

da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu Foo Fighters, Learn to Fly, Rage Against the Machine, Killing the Name no Clássicos da Tribo. Mais abraços aqui para Jaqueline Jack. Você também vai mandar, né? Parabéns a ela aí, né, Rubinho? Manda aí. Parabéns, Jaqueline. Tá em águas aí, né? Em águas hoje, a família enorme lá. Vou dar abraço aqui pra família de Jaqueline. Vai se imaginar a cena lá, né? Jaqueline comemorando. Mais uma primavera, mais uma flor nascendo. Colhendo mais uma flor no jardim da vida, né? Tem que mandar um alô pelo Orkut. Oh, esqueci. Eu mando mais tarde. Então, parabéns aí, Jack. É, grande Jack. A família de Jaqueline, ó. Edna, Enoque, Eliene, Joana, Eloína, Eloísa, Elias, os irmãos, né? Os cunhados Zenilton, Américo, Maurício e o namorado Fabrício, além da mamãe Judite. E também todos os sobrinhos de Jaqueline, a família toda fazendo a festa e convidando a todos para participarem lá da festa. Eu tava aqui, com o Elias aí, eu lembrei, eu vi aqui Batalhantes, né? Sei. Eu lembrei de Elias, grande Elias. Elias maluco. É. Foi meu colega no Sanunes, tá vendo aí? Atrás. Por isso que tinha essa influência. Era aquela loucura toda. Ele já era muito doido já. Desde o Sanunes que eu falei, esse cara não regula bem. Ele e aquele amigo Pedro dele. Só vivia grudado com o tal de Pedro, que era um amigo dele lá do bairro Ibirapuera. Sim, Rubenildo, o assunto aqui não é Elias, não. É porque o povo quer saber por que o blog do Rubenildo faliu. Por que acabou? É, porque acabou. Por que você tá embaixo, Rubenildo? Não, o blog acabou. Por que, Rubenildo? Eu acho que... pelo blog em si, a trajetória de tudo que foi feito, eu acho que foi uma brincadeira, mas... Uma brincadeira, né? É. E... Eu acho que chegou no ápice da coisa. Tudo que tinha que ser feito pelo blog foi feito. Eu cheguei a todos os... limites que o blog poderia chegar. Acho que não tinha mais pra onde ir o blog, não. Você recebeu alguma ameaça? Não, não. Jararaca lhe ameaçou? Não. Não cheguei nem a fazer nada sobre Jararaca. A PM Quem lhe ameaçou? Quem tá na mira dele é Anderson, eu acho. O prefeito da cidade lhe ameaçou? Alguém não. Porque você botou muita gente no elevador. Não ameaçou. Jararaca também, não? Não. Recebeu ameaças de ninguém, não? As pessoas, eu acho que... Nem Vadinho Barreto, Simpson Alves. Não, Vadinho passa por mim, mas não olha pra mim. Tudo bem. Não, ninguém. Eu acho que todo mundo curtiu aquilo lá. Selma Pacote também não lhe ameaçou, não? Não. Só não queria que eu tirasse foto dela, né? Mas tudo bem. Não, Miguel, foi... Não sofreu nenhuma retaliação, nem ameaça, não, né? Foi, cansei mesmo. Cansou, né? Era sozinho e pra... passar tudo aquilo para as pessoas, era trabalhoso demais. Nem basta. Eu tô com um projeto aí da Plug, né? Isso que eu ia te perguntar, quais são os seus novos projetos aí? A Plug vai vir aí, estamos aguardando apoio para que a gente possa colocar plug.com, né? No ar aí. Rádio, vamos ver se a gente consegue. Como vai ficar o endereço, menino? É isso que estamos precisando dar o domínio para ela. Ficará como? Que vai conseguir? Plugwebradio.com. Beleza. Lá vai ficar a programação. 24 horas, né? De música. Tem lá já um slogan bem legal. O layout tá bonito também. Qual é o slogan da rádio, Rubinho? Hã? Qual é o slogan da rádio? Plug Web Rádio. Seus ouvidos na melhor música. Certo. E vai estar lá agregado também os arquivos do Som da Tribo. Para as pessoas que quiserem. Toda semana vai estar lá. E a programação em si. É um projeto que não vai me dar muito trabalho. E que tiver alguém que possa querer apoiar essa causa, não é muito caro manter, né, a Plug no ar. Somente essa parte do domínio, do para colocar esse, né, esse domínio aí e manter a rádio funcionando. Então nós estamos contando aí, Miguel tá... Articulando aí as coisas todas. Miguel sempre é o articulador de tudo. As coisas que aconteceram aqui, passou pelo Som da Tribo, pela cabeça de Miguel. Então... Estamos aí contando com ele para manter esse... Já arrumei um patrocinador forte hoje, viu? Pois é, tá vendo aí? Então, vamos ver se daqui pro dia primeiro já estejamos aí com a plug.com no ar. Som da Tribo, Rubenildo. Quem perdeu o Som da Tribo, onde é que pode encontrar o Som da Tribo de hoje, por exemplo? O de hoje? Sim. Ele tá sendo, pela boa vontade de Anderson, tá indo para lá, né? Certo. Quando ele dá na telha, eu mando para ele sempre. No blog do Anderson, geralmente terça ou quarta-feira. É, quando ele abre e-mail, pensa, será que eu boto esse negócio? Vou botar. Mas no Shared também, né? No Shared tem. As pessoas, inclusive, estão fazendo download, tá bem legal. E sempre lá na comunidade Som da Tribo no Orkut tem o link, né? Eu sempre distribuo para você, pro seu e-mail, o link, mando para Anderson também. Para que possa as pessoas poderem encontrar o Som da Tribo. Tem um blog também que tá, né, que você falou aí, vai também vai postar amanhã? Ah, o distintivo Blue, tá. A partir de hoje já à noite. Já ligou pra cá, o pessoal do distintivoblue.blogspot.com já vai deixar disponível então, o som da tribo hoje. Eu acho que tem, as pessoas têm que apoiar essa causa aí. Manter, né, o som da então, tribo. Então quer dizer que não, blog não. Do Rubenildo, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Não sei, quem sabe, né? É. Tudo é possível. É. Quem sabe? Ele dá na telha e volte com o blog. Mas eu acho que nunca é a mesma coisa. Eu já vi muitas coisas irem e voltar e não é mais o mesmo. Perde-se muito. Então não é bom nem a gente ficar tendo tantas alimentando, né? Essa coisa de voltar. Às vezes não. E queria também aqui agradecer a todas as pessoas que encontrou pela rua, que lamentou, que choraram. McDonald's, tantas pessoas. Madison Almeida. Tantas pessoas. Anderson Oliveira ficou triste. Eles divertiam essas pessoas. Era a diversão de muita gente. A gente percebe que pelo menos terminou no auge, né? É verdade. É, pelo menos a gente terminou. Kiki ficou aqui decepcionado. Devald mesmo ficou chocado. Susto. Aí cara, agora Simpson também perguntou, Jaqueline, as fotos dos eventos, pra onde vai essas fotos? Mas a gente aguarda esse novo projeto. É, tem pessoas aí que querem a minha colaboração, vamos ver. Eu quero talvez fazer algo que não me tome tanto tempo, não me estresse tanto, mas tô aí pra apoiar, né? Beleza, Rubenildo. Então, blog do Rubenildo Nunca Mais, de agora em diante é plugwebradio.com. Beleza, novo projeto de Rubenildo Metal que está em baixa. Elevador abaixo, ladeira abaixo no elevador para Rubenildo. Centro de cultura. Centro de cultura. Já entraria no elevador essa semana. Centro de cultura com um horário ridículo aí de exibição de espetáculo. Ó, o Centro de Cultura agora só serve para fazer matinê. Se você tem aniversário de criança, batizado, essas coisas, é só se dirigir ao Centro de Cultura. E é a cultura de conquista, crescendo igual rabo de cavalo, para baixo. E principalmente coisas silenciosas, coisas que não façam tanto barulho, que não chame tanta atenção. Aquilo ali não é mais Centro de Cultura, é um centro de quê? É um elefante branco. Fazer uma reunião de outra coisa. Surdo, e a galera lá só trabalha à tarde, viu? Só à tarde. Tudo negócio... tem horário. É o governo do PT, né, velho? Cada vez melhor. Tocar a última música do Som da Tribo, daqui a pouco a gente volta com os ganhadores. Eu sou criança e eu sou Som da Tribo, tá ligado? Fuma, que você compra, que você veste, o que você usa, com quem você anda, com quem você vive, com quem você fica, com quem você se envolve. Cuidado, cuidado, senão você dança. Cuidado, cuidado, senão você dança. Flanelinha e o avião e a camisinha. O que você fala no celular? Com quem você fica? Com quem você se envolve? Cuidado, cuidado, senão você transa. Cuidado, cuidado, senão você dança. E a bebedeira? Forma física e esse cara aí do lado, com quem você anda, com quem você vive, quem você ama, com quem você se envolve. Cuidado, cuidado. minutos para as 9 da noite. Você curtiu o Barão Vermelho, a melhor do Jararaca. Cuidado aqui no Som da Tribo. Ó, os sortudos aí que ganharam os brindes. Tem alô ainda aí, Devon? Ó, os sortudos que ganharam os brindes do Som da Tribo. Quem ganhou o ingresso para curtir os Astrais, feche a prévia. Só serão 200 ingressos, hein? É limitado. Quem ganhou o ingresso de hoje, vamos sortear um ingresso por semana. Quem ganhou o ingresso hoje foi o André da Letra Silk. André, mora no bairro Brasil, final do telefone 0873, ganhou o ingresso para curtir os Astrais Fest, a prévia dia 3 de abril. E quem ganhou o kit Água de Cheiro foi o Vilmar Ferreira. Vilmar Ferreira, do bairro São Vicente. Vilmar Ferreira, do bairro São Vicente, ganhou o kit Água de Cheiro. O Vilmar deve se dirigir à Água de Cheiro terça-feira à tarde, devidamente documentado, e resgatar seu brinde aí, o kit Água de Cheiro. Já o André, da Letra Silk, se dirigir às Astrais Fest, a loja lá na Alameda Lima Guerra, procurar o William e tirar seu seu ingresso. Dito isto, foi bom pra você, Rubenildo? Foi ótimo. Foi bom pra você, Devaldo? É ótimo estar no Som da Tribo. Parabéns aí pra Jaqueline, aniversariante de hoje. Um ótimo aniversário pra você, Jack. Beijão. Valeu. Tchau, parabéns, tchau. Jack. Beijo. Vida longa. Vida longa pra todos nós aí. O Som da Tribo retorna aí no próximo sábado. Valeu, galera. Desencana, que a vida engana. Cuidado pra onde você vai, com quem você anda. A cidade está muito violenta, hein? Cuidado. Ande pela sombra sempre. E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo, arroba hotmail.com.